Olha só, tem que esperar o Thiago aparecer aí pra gente. André não ia sair? Ele foi no mercado e já voltou. Zé, você que tá Opa, vendo. olha só, rapaz. É você que tá vendo futebol aí, Zé? É isso mesmo? Eu não. É você sim, cara, que eu tô escutando o cara gritando aí, bateu no gol! Ah, mas tecnicamente não sou eu. Fecha a porta desse quarto, cara. Não dá, cara. Vai pro banheiro então. Ah, mas porra, eu tô jogando. Não é possível. Você não faz outra coisa, não, cara? No sábado, não. Na verdade, eu terminei de fazer minhas coisas da faculdade, meu querido. Tô só morgando agora. Daqui a pouco eu vou lá na casa dos guris lá, jogar um jogo de tabuleiro, pá. Olha só, cara, que perdedor. Rapaz, mas tá muito alto esse futebol aí, cara. Maluco. Mauricast e os perdedores apresentam. Pá, pá, pá, pá, pá. Aproveitando a onda, né, a nova moda de golpes no Brasil, a gente vai falar do tema polêmico, muito polêmico, que são os Eu só maiores. não entendi porque não pode ser o tema, eu quero saber disso. Rapaz, É porque o é a mesma coisa. Todo mundo já sabe, Não, todo mundo já são sabe. duas coisas que a gente não pode falar desse senhor, que Você não quer levar pra. ele meio que persegue, né, as pessoas que falam mal dele na internet, e reza a lenda que ele tem pacto com Satanás, né, de qualquer jeito. Se uma dessas duas for eficiente, a gente tá ferrado de qualquer jeito, né? Quem é Satanás perto do nosso Senhor Jesus Cristo Que Salvador? isso? Ah, rapaz, tô blindado com Deus. Ih, rapaz, ó. Tiago evangelizou agora, rapaz. Ó. Puxa. Rapaz, que derrota, hein? Casado, pedindo permissão pra mulher, agora foi pra igreja. Ih, rapaz, tá vendo, hein? Então, a gente, mantendo a tradição dos golpes aqui no Brasil, que estão em alta novamente, a gente vai relembrar um pouquinho dos maiores golpes. Vamos dar uma prioridade para o Brasil e vamos falar também dos maiores golpes da história aí, os maiores golpistas da história, os maiores malandros, os maiores pilantras, os maiores farsantes. Não, porque se for falar só, tipo, maior golpista brasileiro, rapaz, aí fica difícil, porra. Rapaz. Não tem tanto assim, famoso. Vou falar do quem? Do meu. Teve um aí que já foi citado no podcast anterior aí, que fez uma campanha aí, ó. Somos todos macacos. Pô, Thiago. Não citei nomes, hein? Não citei nomes. Vocês são demais, viu? Mas já começa, já começa, Já, já, polêmico. A polêmica. Rapaz, eu vou buscar um mais antigo. Vou abrir. Ui! Falando do mais antigo aí, do conhecido, que é o Charles Ponzi, né, cara? Do esquema Ponzi, que ele te dava a opção, né? Fazia a mágica, tinha a receita de dobrar o seu dinheiro em 90 dias, né? Isso aconteceu lá, ele fez, primeiro enganou os próprios amigos lá em 1920, né, nos anos 20, e logo depois que ele formou esse grupo de amigos, né, esse famoso esquema de pirâmide com os próprios amigos, é uma divulgação que vai de boca em boca, e as pessoas já passaram a fazer fila, né, para depositar a economia e o dinheiro, né, para esse milagreiro das finanças, né. Especulava-se assim que na época, né, em fevereiro lá de 1920, ele tinha coisa de um valor equivalente a 5 mil dólares, assim, em fevereiro. E em maio, o patrimônio dele dobrou para 420 mil dólares, assim, de 2 meses, 3 meses, assim, de diferença. Que na época, né? Assim, se você fizer uma projeção de antigamente para hoje, seria o equivalente ao cara enriquecer 5 milhões, sabe? Assim, em 2, 3 meses o cara enriquecer. Enriquecer pacas. Putz, 5 milhões, cara, imagina. Você tá duro e em 3 meses aparece 5 milhões na sua conta, assim. Enfim, Porra, É, eu cara. gosto. O golpe, né? O esquema essencialmente era. Você comprava aqueles cupons de reembolso postal na Itália e resgatava o valor nos Estados Unidos, né? Por questões de câmbio, né? Com o dólar valendo mais que a lira na época e tal, isso geraria um lucro de 400%. Parece que com o passar do tempo, né? as pessoas foram fazendo essas compras e tal, e se percebeu na época que para manter o lucro estimado que ele conseguiu para todas as pessoas que supostamente iriam enriquecer, foi se especulado que deveriam ter aí circulando pelo mundo 160 milhões de cupons postais na época. Só que só existiam 27 mil fabricados, né, em circulação. Quer dizer, o cara montou um esquema mirabolante, só que o produto do esquema, né, que é o que esses esquemas de pirâmide se baseiam, na verdade, que é o produto, que como você consegue gerar dinheiro sem um produto, é, na verdade, o produto não existia. Ou o número que existia era insuficiente, era bem menor do que deveria, na verdade, para manter todo mundo lucrando. O segredo, né, entre aspas, era o seguinte: ele usava o investimento de quem entrava, de quem se associava ao golpe, para pagar quem saía. Então a galera ia lucrando, entre aspas, esse dinheiro ia entrando, ia todo mundo, entre aspas, lucrando. Você acabava não sacando esse montante, desse todo o dinheiro que supostamente você teria, né? Então, quando as pessoas descobriram, né, que quando foi revelado que isso era um... Desmascarado. Desmascarado que isso era um golpe, todo mundo correu para sacar esse dinheiro e o dinheiro, na verdade, não existia, né? E parece que o prejuízo, na época, né, foi coisa de 20 milhões de dólares. Se você trouxer esse cenário para a economia atual, daria algo em torno de 250, 260 milhões de dólares em grana hoje, que simplesmente desapareceram, né? Existiam e não existiam. Ponzi, né, veio, acabou cumprindo uma pena em Alcatraz, e no final da sua vida aí, ele veio para o Rio de Janeiro, veio morrer pobre no Rio de Janeiro, lá nos meados de 1949, 1950. E esse esquema aí do Ponzi, essa pirâmide, ela continua até hoje aí enganando os trouxas de plantão, né? Seja o golpe Telex Free, Mr. Colibri. E recentemente, cara, eu descobri que isso tá sendo, além de ser trazido novamente à baila aí por esses golpistas, isso tá sendo introduzido muito em igrejas evangélicas, cara. Quer dizer, o pastor, ele se por algum motivo, seja ingenuidade ou não, ele deixa um farsante desse, um golpista desse, entrar na congregação dizendo que vai multiplicar o dinheiro com todo mundo, que todo mundo vai ganhar grana sem trabalhar e tudo, e acaba lucrando, talvez, com ou não a conivência desse líder religioso, acaba lucrando e depois os caras se mandam e vão embora, cara. E é aquele bagulho. Você tomou golpe, você tomou prejuízo, pede a Deus pra restituir sua grana, né? Isso foi o mais... E manter sempre os fiéis, né? No caso, manter como se fosse... manter o rebanho em ordem, né? Tipo assim, ter o poder em cima do rebanho. Isso, cara. O recente agora foi esse Mr. Colibri, que você ganharia dinheiro através de cliques em vídeos na internet. Você recebia uma conta onde você... um login, uma senha, uma conta onde você acessava essa publicidade, onde grandes empresas tipo Volkswagen, General Motors, Google, Facebook, anunciavam com essa galera e você só tinha o trabalho de assistir os vídeos, e parece que durante 10 ou 30 segundos do vídeo decorrido aparecia uma publicidade onde você tinha que clicar para dizer que você estava assistindo aquilo, e logo depois você continuava a assistir o vídeo, e cada vez que você clicava que você assistia um vídeo, coisa de uma farpela aí, 5 dólares, eu não sei quanto era na época, vinha na sua... 10. Olha aí, falou conhecido aí. Alguém caiu no golpe, hein? Alguém caiu. Ah. Nossa, já se acusou. Já se entregou primeiro. Eu quase caí nesse golpe. Esse cara do esquema Ponce aí não é o que deu origem a todas as... Isso, foi ele mesmo. Eu tava escutando, seu filho da puta. E pra você fazer parte desse esquema, desse milagre financeiro, você entra com uma quantia, né, referente à sua... O seu ingresso, né? Você paga uma grana como se fosse o seu cadastramento, um investimento inicial que parece que em 30 dias aquele valor vai dobrar, vai triplicar. E isso é assim, cara, se você parar pra fazer a conta, no primeiro momento bate, sabe? Não, claro. O problema é que quanto maior ele fica, menos ele se sustenta. E assim, o grande. Assim, depois que houve. Que eles desmascararam esse esquema Telex Free, Mr. Colibri aí. É, outros tentaram aparecer, né? Tentaram pegar a mesma onda, mas é aquele negócio: o Telex Free foi processado, parece que a nível federal. Se você processou, você ganhou o processo, só que você não vai receber nada, porque esses caras não têm dinheiro. Sabe? Ou seja, você processa, você entra na justiça, você ganha, você, entre aspas, recupera um pouco do seu orgulho, mas você nunca vai ver o seu dinheiro por mais ou por menos que ele seja, sabe? É porque, assim, existe um mínimo de investimento, que o Zé deve saber aí, sei lá quanto é, mas existe um valor muito alto, cara. Teve gente que vendeu carro, vendeu terreno, vendeu casa, investiu 20, 30, 50 mil numa parada dessa, sabe? Achando que ia dobrar o dinheiro em 20, 30 dias. E dizem... Só um aspa de investimento aí, só pra nós darmos uma risada aí. Apareceu essa semana um cara aí que investiu 30 mil em spinners, aqueles Fingerhand. Rapaz, eu vi. E agora tá lá chorando lá porque ele ia vender a 30, 40 conto. E aonde ele foi vender, o pessoal do lado lá tinha vendia 10, vendia 20. Eu vi isso. Aí ele tá desesperado. Muito burro, né? Não, mas é, cara. Mas assim, eu não é querer defender. Mas vocês conhecem. Eu ia entrar nesse ponto agora. Há pessoas assim... que dizem que. A gente... Qual é o nome daquele outro? Porque o que acontece? Diferente de Mr. Colibri e outros esquemas de pirâmide aí, eles têm um produto que é vendido. O produto existe. Então parece que o produto, pelo produto fisicamente existir, ser um produto comercializável, o que acontece? Eles não podem ser classificados como esquema de pirâmide. Mas o que acontece? No caso... Mas o lucro deles não vem dos produtos, cara. Os caras não ganham dinheiro em cima do produto. Vem do trouxa. Não. Mas aí é que tá. O que o líder tá querendo dizer é que, vai, entre aspas, né? Eles têm uma válvula de escape, eles têm uma justificativa para fazer o que não fazem. Entendeu? Não vem da venda do produto, vem dos trouxas que aderem. Porque o que acontece? Por exemplo, tem um shake, por exemplo, desses que pra auxiliar. Emagrece gordo. Pra auxiliar no emagrecimento. As tetas do gordo não caem. Pra auxiliar no emagrecimento aí, que eles vendem, sei lá, bota aí, a R$80. E essa mesma merda desse shake é uma porcaria que você compra nessas casas de mundo verde aí, por 25 prata com um rótulo diferente, sabe? Tem gente que acusa essas empresas de fazerem isso. Eu não sei o que é verdade, o que é mentira, não vou acusar ninguém, mas a conversa de bastidores, a conhecimento popular, é o que rola é esse, é isso. Já aproveitando esse gancho aí, fora que dependendo das empresas desse tipo, né, não tô dizendo que... Tem uma, porque eu não sei, mas tem empresas desse tipo, que assim, você por ser revendedor, você tem uma quantia mensal de produtos que você tem que comprar pra revender, então por exemplo, você tem que gastar pelo menos, pra você ser revendedor, sei lá. Você sabe que corre o risco de tomar processo a gente ficar falando os nomes, né? Eu tô dando um exemplo. Não, com certeza, o Naldo vai editar, tô dando um exemplo, qualquer empresa, uma empresa X que vende produtos. O negócio da filha lá era pra ter cortado e tá aí, ó. Uma empresa X que vende produtos de beleza. Aí você quer ser revendedor, entendeu? Aí o que acontece? Você tem que comprar R$1.000 em produtos por mês pra ir revendendo. Porque senão você tá fora do clubinho, vamos dizer assim. Sim. Empresa X, gente. Empresa X. Tô citando empresa X. Vamos tomar processo, pronto. Sim, eu acho que existe empresa X. Assim, eu acho que eu... Não, mas assim, eu conheço, assim, tipo, tem um cara aqui que, tipo... Ele tem uma franquia de açaí, filha da puta, sabe? Ele abriu açaí em tudo que é canto aqui. Para, sai daqui desse chat, vai, tchau. Hã? Ah, tá, vai, continua aí. O que aconteceu? Cara, assim, ele... Nossa, que merda, cara. Jesus, agora que eu entendi. Foi tão ruim que ele precisou explicar que era piada. Sim, então, cara, assim, horas... o pessoal fala que o dinheiro que ele conseguiu fazer essas porra do açaí, abrir as franquias, as coisas do açaí dele, ele veio... Cara, filha da puta, é o ex-namorado da minha ex-namorada, diga de passagem. É o ex-namorado. Não tem é, porque é minha ex-namorada. Ele é o ex dela, entende? Isso, mano. Eu não sei. Ele vende o quê? Como é que é aí? Ele vende. Cara, o pessoal falou que ele fez uma grana, caralho, porque ele foi um dos primeiros aqui na cidade a começar a vender essas porra. Daí, tipo, a maioria de quem começou depois veio atrás dele. Ou seja, ele enganou todo mundo e depois não sobrou mais ninguém pra ser enganado. Foi, basicamente foi isso que ele fez. Sei lá, meu filho da puta, tem um dinheiro da porra aí. Rapaz, eu vou falar um negócio pra você. Existe um ditado muito conhecido na América, por exemplo, que diz assim... Por trás de uma grande fortuna, há sempre um grande crime. Com certeza. Então, digamos assim, que o seu conhecido tenha... Conhecido não, que eu não gosto que dele. Que tenha conseguido... O conhecido da sua conhecida, pronto. Obrigado. Ele conseguido esse dinheiro de outra maneira e usou a justificativa Rinodê para limpar os seus... Ou justificar a origem do dinheiro, entendeu? Podemos concordar que seja isso? Não, às vezes nem lavou. Às vezes fala assim, não, vem daqui o dinheiro, sabe? E não veio. Mas... Tomara que vá pra cadeia esse filho da puta. Rapaz, olha só, eu quero deixar bem claro aqui que eu entendo que o mundo precisa de ordem, precisa de leis, precisa de regras pra funcionar. Eu entendo tudo isso, eu entendo que se não fosse assim, estaria uma bagunça pior do que é. Só que eu acho que essas mesmas leis, elas são diferentes pra pobres e ricos, sabe? Foi o Zé, pronto. A lei só existe pra pobre, cara. Não tem esse negócio de diferente, né? Mas assim, eventualmente, quando um rico dá uma cagada muito, muito cagada aí, a gente vê ele indo pra cadeia, mesmo que fique 2 dias ou 2 semanas. Né? Por exemplo, tá acontecendo isso no Brasil agora. Até porque quando a bagunça tá muito generalizada, eles têm que falar assim, olha só, os caras falam assim, olha, a gente vai prender esse novo rico, esse emergente que fez merda, pra gente mostrar pros pobres que eles não podem... achar que isso aqui é bagunça. Então é mais ou menos isso que acontece. Sabe, vamos botar uns ricos emergentes bosta aí. Daqui a pouco, 2, 3 meses, no máximo 1 ano, eles estão em domiciliar. Pra gente mostrar pra esses pobres que esses pobres não podem fazer o que eles querem. É mais ou... Pode conseguir a liberdade, mas a peruca não conseguiu a liberdade, né, seu Rick Batista? Ah, para com isso. É, pega um pra ser o Judas. Pega um. Pra gente mostrar. Eu vou. Essa mesma pessoa que você citou aí, se tivesse ficado quieta, vai até hoje. Pra gente mostrar que esses pobres não podem fazer o que eles querem, que achar que podem. Dar golpe, roubar e o caralho, que essa bagunça só pode acontecer com rico no Brasil. Então a gente pega o mais otário, tipo. Assim, que não se preocupou... que não se preocupou em esconder a maracutaia, a gente pega esse cara, usa ele de exemplo, porque o que o pobre vai pensar? O exemplo tem que vir de cima. Se o rico rouba, eu sou pobre, eu vou roubar também, não vai dar nada. É o que acontece. Então, dito isso... É que toma. É, dito isso, eu gostaria de deixar claro que eu entendo todo esse conceito de regras, etc, blá, blá, blá, blá, blá, blá, mas eu também respeito as pessoas que conseguem dar uma volta no sistema e não serem pegas. Eu respeito esse tipo de gente. Assim, eu também, cara, roubar de rico eu não acho que é ilegal, cara. Eu acho que é o certo a se fazer, cara. Você roubar de pobre é errado. Roubar de rico é um bem que você faz. De roubar... Não, eu não classifico roubar de rico e de pobre. Eu acho que se você conseguiu enganar um trouxa, independente dele ter dinheiro ou não, você conseguiu, cara. Você não devia nem ser preso por isso. É igual esse cara que montou o esquema do Mr. Colibri aí. Você vai ganhar dinheiro clicando em vídeos na internet. Me dá R$300 aí pra você entrar nesse esquema aí que seu dinheiro vai dobrar. Ah, sim, tome. Pim, mas, velho. Você tem que dar um prêmio pro cara desse. Você não pode prender... Eu quero ver se você respeita esse cara aí que eu vou citar. Não vou nem citar, vou deixar o Dedic citar o nome dele. O senhor que é o nome da Marvel Comics. Silvio Santos. Ah, tá. Frank Miller. Nossa. Miller, não? Os cara. Stanley. Oh, desculpa. Puta. Eu sempre confundo os velhos, cara. Eu tenho uma dislexia foda com os dois. Mas olha só. Eu sempre confundo os dois, velho. Ele não enganou. Lá vem. Você escuta, você, o cara ouvinte, você consegue escutar o peito do Rodrigo inflando quando ele vai falar mal do Stan Lee. Repare. Ele não enganou o trouxa. Diferente. Ô, Zé, aí. Ah, é. Bom, tá. Mas o Stan Lee, a questão dele é que ele não merece se dar bem porque ele enganou o trouxa. Ele não enganou o trouxa, ele traiu, é diferente. Quando você comete uma... Porque ele me enganou. Conseguiu uma coisa que a maioria não consegue, porque ele enganou os amigos, traiu os camaradas e ainda assim é adorado por uma legião de pessoas. Cara, é adorado... Incluindo... É o Zé. É adorado por quem não conhece ele, cara. É o que eu falo. Qualquer dia a gente vai desmascarar esse velho safado fazendo um podcast só pra ele. E vamos mudar de assunto que eu já tô ficando bolado. Fazer uma mesa pra trazer o Jack Kirby. Fazer um Ouija, tá ligado? Não, continue quem ia falar dele, porque vamos tacar pau nesse velho só um pouquinho, vai. Pelos velhos tempos. Não, vamos deixar o Stan Lee pro dia do Stan Lee, cara. Pro dia que a gente vai chegar, né? Que ainda tem o podcast Stan Lee e o do Smith ainda, que a gente vai chegar só neles pra massacrar. Não, do Smith já foi já. Ah, é. É que eu não escuto os que eu não tô. Olha esse gordo filho de uma prostituta da Augusta! Filho da puta! Brincadeira. Não, mas é o seguinte. Então, eu queria puxar um. Queria Vai. Puxar um conterrâneo nosso aqui, cara. Filho do dono da... O cara do Vips, né? Do filme do Vips. Cara, sem sacanagem. Eu vi, eu assisti ao assim, ao vivo, né? Não coisa. Eu vi a transmissão que o Amaury lá... Eu ia falar o Amaury Cast. Que o Amaury Júnior lá entrevistou esse meu cara. Amigo, sem sacanagem. Amigo! Ele chegou, meu amigo! Daí, amigo! Curta uma rolada! Jafar. É. Jafar, já sabe qual é a trilha sonora, né? Já sabe, né? Rapaz, a voz dele ao vivo não deve ser daquele jeito. Eu queria apresentar um programa bêbado e ainda ganhar dinheiro. Pra viajar, cara. Ele tem o melhor emprego do mundo, cara. Não, pra ficar pulando de festa em festa, né, cara? De festa em festa, cara. Ele é um arroz de festa pago. Impressionante. Não, continua falando do VIPs aí, vai. Esse cara, ele é um mito, cara. Porque o filho da puta fala. Você viu ao vivo pela televisão? É, ao vivo, né? Naquilo lá, né? Eu assisti no programa do Amaury Júnior o dia que passou. Programa, né? Que não é ao vivo, né? Que não é ao vivo, não, mas por isso que eu falei, ao vivo no quesito, né? Que eu vi na televisão o dia mesmo que passou essa parada. Cara, e ele era muito foda. Porque, tipo, ele foi preso, né, em Bangu, né? O filho da puta liderou, cara, uma rebelião fingindo que era do PCC, cara. Sem sacanagem. E ele não usou arma nenhuma e conseguiu que a reivindicação do pessoal lá foi atendida, cara. E ele ainda escapou da cadeia. Não, legal que esse cara ainda conseguiu vender os direitos da história dele ainda e ainda conseguiu que o Wagner Moura fizesse o filme dele, né? Sim, cara. Capitão Nascimento, porque aqui agora o cinema nasceu. Foi a época que o Wagner Moura... Não, o Wagner Moura fazia todos os filmes, né? Não era o Wagner Moura, cara, era o Selton Mello. O Wagner Moura era o Selton Mello da época. Rapaz, mas olha só, esse cara... Ele era tipo o Mark Wahlberg do... Sim. Esse Marcelo Nascimento, cara, esse cara devia ser muito convincente, porque o Wagner Moura eu não conseguia me convencer, não, viu? Eu não acho que ele me vinha aquele maluco lá dizendo que era filho do dono da Gol, olhava, porque o Wagner Moura fez aquele filme rindo o filme inteiro, né? E o cara você vê que ele... mesmo, né, o de verdade. Ele era meio ferrado da cabeça, né, aquele negócio do pai dele, porra, né... De ser piloto de avião e o caralho, não sei o quê. Eu vi que o cara era meio zoado da cabeça, né? Ele não fazia as paradas por, porra, vou ficar milionário, vou dar golpe, vou enriquecer, ninguém nunca vai me pegar, não sei o quê. Era uma fantasia criada pela cabeça dele mesmo, né, cara? Ele assumia, parecia ser uma patologia, o cara assumia a identidade. Parece que na cabeça dele ele realmente era. Na cabeça dele era verdade. Ele ligava um interruptor assim. Vocês já viram aquele filme Identidade com o John Cusack? Nossa, não. Porra, vocês também não assistem nada, cara. O Ricardo viu. Ah, eu vejo. O Ricardo, eu tenho certeza que viu. Quando o Ricardo morreu? Tá digitando. Ah, ele tá digitando alguma coisa. Cara, esse filme. Inclusive, esse filme deve ter no Netflix, deve ter. No, no... no Pirateflix aí, Identidade, é com o John Cusack, que tem aquela menina que por muito tempo tava no, na crista da onda aí também, Amanda Pitt, que fazia tudo quanto é filme, tem o Ray Liotta, a Rebecca De Mornay. É, o que que acontece nesse filme? Os caras estão fazendo o julgamento de um cara que cometeu uma série de crimes de atrocidade, e ao mesmo tempo tem uma história paralela de uma galera se encontrando num hotel abandonado. Lá pro finalzinho do filme, você percebe que todo mundo que se encontra nesse hotel abandonado e vai se matando, vai morrendo, são as personalidades do cara. Uma matando e pra ver quem vai assumir o controle da mente do cara. É, tipo, mais ou menos, bem mais ou menos, um Split, né? Isso. Nessa pegada. Ah, o Ricardo tá falando aí que já assistiu Identidade. É isso aí. Aí... que legal. Essa é a parte da... O Ricardo, assim, ele vai ser dublado pelo Rodrigo, né? Nesse episódio. Fala com a voz de maconheiro aí. Brincadeira, Ricardo. Quando vocês tiverem tempo de assistir essa merda desse filme, então me parece que essa parada do que a cabeça do Nascimento aí funciona nessa frequência, cara. O cara tem um interruptor assim que ele muda de personalidade. Ele cria um background assim, uma personalidade rápida e passa a viver como se aquilo fosse realidade, né? Se fosse verdade na cabeça dele. Louco, cara. Cara, o filme tem o John Cusack e o Ray Liotta. Você quer me fuder mesmo, que eu vou ver um filme com os dois ainda, né? Eu vou ver agora que você falou que é bom. Você vai dizer, mas, que o John, cara, Cusack é um mau ator também. Nossa, cara, Jesus, cara. É muito chato, cara. Ah, achei que você ia defender o Ray Liotta. Eu ia enfiar a mão. Eu ia ir. O Ray Liotta é um merda, cara. A única coisa boa que o Ray Liotta fez foi Os Bons Companheiros, e ele não é o destaque do bagulho. É o Joe Pesci. Cara, pior que... Cara, assim, eu não manjo muito do assunto. Tô sendo sincero. Então eu tô aqui caçando. Tô falando que eu não manjo. E eu tô pesquisando no Google, né? Vendo maiores golpistas, maiores golpes, maiores impostores. Eu também. Você tá com o site, tá com, cara, site do... todos os sites que eu entro, o único brasileiro que tá lá é esse cara. Porque ele é bom, cara. Cara, assim, você pega uma lista, assim, dos maiores trambiqueiros, cara. Esse cara, ele tem que estar em lista, cara, até internacional, cara. O que esse cara é do caralho? É, e ele falando lá, não sei o quê, eu gosto dele falando lá pro... Gravidade ele tinha. Sim, cara. Eu falando pro Mauri lá, ô Mauri, não, vamos lá, final de semana lá na empresa. Ô menino, vamos lá então, menino. Meu amigo, isso aqui é meu amigo. É uma naturalidade. Como ele conseguiu isso, eu acho que... Sei lá, é... Eu acho que deve ter alguma coisa, cara. Deve ter alguma coisa, tipo, na cabeça, sabe? Que nem o Rodrigo falou, cara. Tipo, pra ele não é mentira, entende, o que ele tá fazendo. Pra ele, na cabeça dele, é verdade. É, cara, ele é tão convincente que você não consegue duvidar de um cara desse. Cara, é sensacional. É. Eu lembro desse caso, eu lembro. Eu também vi, ao vivo, de frente, assim, que nem o Dedic, nem na TV. E principalmente o do Amaury Júnior, né? Que foi que bombou, né? Porque o Amaury Júnior fez a presença, né? Engrandeceu ainda mais o mito, né? O mito do Marcelo, né? Mito de verdade, né? Esse bosta político. Sim. E o Amaury Júnior engrandeceu ainda mais, né? Que nem eu tava lendo aqui, apesar de ele já viver há muito tempo desse jeito, ele só foi bombar mesmo assim em 2001. E ele aproveitou, e aí que nem já falaram aí também, ainda vendeu os direitos pra fazer o filme. Então, se você parar pra ver, até o último segundo, ele conseguiu ainda tirar alguma grana aí e tal. É que nem o líder falou, esse aí eu respeito. Esse cara, ele é um... Esse cara tem que respeitar mesmo, cara. Porque, tipo, e ele, porra, dava carona direto, né, cara, pra ator global, as coisas assim, né? Eu gosto, eu acho legal, assim, o pessoal, não, mas isso aí, tipo, eu ia imaginar, assim, que eu fui muito debriado, depois a Amaury Júnior falando lá que ele não tava bêbado. Ô, meu amigo, sabe? Ô, rapaz, como é que... Aqui especial que chame pelo seu nome. João, te ligam, João. Envie um torpedo com o seu nome para... E receba no seu celular o toque especial que chama pelo seu nome. E receba cada dia novas piadinhas no seu celular. Maria, te ligam, Maria. Envie agora. agora um torpedo com o seu nome. Porra. Cara, eu tenho que fazer uma menção, porque vocês estão falando de uns carinhas, só que tem um cara que ele é um golpista muito filho da puta, ele tem uma reputação muito filho da puta, só que ainda assim tem muita gente que defenda e acredite no que ele falou, que é o... Ih, mano. O cara que criou a... O cara disse que encontrou Jesus Cristo no deserto, não foi uma parada dessa? É, mano, ele disse que aos 14 anos teve uma puta visão, que encontrou Jesus e os caras quatro, que Deus mostrou a face dele pra ele, que o anjo desceu com as escrituras e ele que traduziu. Uma puta história loucona. Tudo bem, tipo, religião surge a partir daí, gente retardada falando coisa de louco. Calma, que... Calma, que o Thiago é um convertido agora. Não, só brindei, só deixei nós brindados a respeito do satanismo. Brindados, eu deixei brindado. Só nele, só. O resto tá liberado. Então, mano, só que o pior é que se você vai ler a biografia inteira desse cara, você descobre que o cara era um falsário do caralho, tio. Ele, tipo, fazia uma parte de coisa com nome falso, era estelionatário pra caramba, praticava vários golpes nos Estados Unidos, tanto que ele morreu na cadeia, que o cara foi preso. E uma mulher que parece que tinha sido enganada por ele foi e assassinou ele na cadeia. Caralho. E parece que, tipo, a partir daí o pessoal começou muito a curtir as ideias dele de retardado, porque a gente é assim, né? A pessoa morreu, vira ícone pop. Aí simplesmente as ideias dele se espalharam. E, cara, tá aqui até hoje no Brasil, por exemplo, uma par de gente seguindo a religião de um cara que era um safado, um bandido, um ladrão, um golpista de primeira classe. E tem muita gente que segue essa religião, cara. E não dá pra entender. Até hoje, pra ser sincero, tem muita gente que segue. Mas tem gente que acredita aquela idiotice da cientologia, né? E tem até gente famosa, né? Bem Santão Cruz. Tem bastante gente famosa lá. Cara, se você for parar pra pensar, você vê que tem muitos religiosos que já foi provado isso, tá documentado. Já tem filme, já tem tudo, inclusive aqui no Brasil, que o cara é picareta e o pessoal ainda segue. Então, sabe? Não é algo assim que surpreende. Tem pessoas, sério, tem religiosos que já tá documentado. É picareta, tá ali, você tá me... Eu só fiquei o Diogo porque ele tá morto. Ninguém tá. Existe uma tese que ela sustenta que é mais fácil você convencer uma pessoa que ela foi enganada do que... Não, peraí. Me enrolei. É mais fácil você enganar uma pessoa do que convencer que ela foi enganada. Exatamente. Você não consegue, depois, por A mais B, provar pra esse cara que ele foi enganado. Você enganou esse cara, depois, você fez ele acreditar no bagulho como se fosse real, como se fosse verdade, como se fosse o propósito da vida dele. Depois você fala assim, cara, não é verdade, eu te enganei. Ele entra em negação. Ele não aceita que ele não aceita que ele foi enganado. Eu acho que já foi até feito teste já com isso. Já. E continua defendendo até a morte. Sim. Continuando. Querendo não, quando a pessoa joga a verdade. Não sou eu não, filha da puta. Não sou eu não, filha da puta. É um maluco fazendo anúncio da balada aqui. Foi muito mal. Pera aí que eu vou sentar aqui no microfone. Cara, assim, tá. Thiago, puxa outro aí. Puxa outro e passa. E prende. Rapaz, eu posso falar um? Fala, porque eu não manjo do assunto. Você é mais comentarista hoje. Arnaldo, tá bom. Teve então. O Frank Abagnale, né, cara? Que foi o maluco. Como? Frank Abagnale. Como, né? Frank Abagnale. Ah, não é assim não. Fala, o burrão. Então, como é que fala, bonitão? É Big Nail. Ah, cara. É Big Nail. Então é Big Nail, tá bom. Tá bom. O cara tem origem italiana, você. Tá bom. Você fala do jeito que você quiser. Eu ia puxar ele, então eu ia então puxar ele também. Você, não, você viu? Não, agora eu vou falar você. Você viu o filme? Ah, fala você. Ah. É claro que eu vi o filme, então, cara. Eu vou falar você. Mas é que eu já vi esse filme tem tanto tempo que eu nem lembro mais. Não, cara, porra, esse cara era um cara que assistiu o filme e falava, porra, eu queria ser igual esse cara. Porque maluco. Oh. Cara, esse cara, eu lembro da primeira vez que eu assisti, eu falei, porra, eu quero ser igual esse cara quando eu crescer. Vagabundo. Ah, cara, foda, só roubou o sistema bancário. Ele roubava o sistema bancário americano, cara. Tem alguém mais errado nesse mundo que o sistema bancário norte-americano? Não tem, mano. Roubar deles é um benefício, cara. Ele começou fraudando, não lembro como é que ele fazia, mas ele fazia de uma forma bem idiotinha no filme, assim, né, cara? Não sei se era daquele jeito mesmo que ele fraudava os cheques. Qual filme? Prenda-me se for capaz? Prenda-me se for capaz, cara. Tá. Não, esse eu conheço. Léo DiCaprio. É o Léo DiCaprio, não é? É o Léo DiCaprio e o Tom Hanks. Isso, que Léozinho. Na época ele era o Léozinho. Era magro, né? Na época ele era magro. Mas hoje em dia. Não era. Hoje em dia ele tá o. Não tinha Oscar. Olha aí. Começou a maldade. Não. Hoje ele tá mais Jack Nicholson. É, né, rapaz? É que se dane, cara. Quem fez um também. Eu peguei, cara. Quem fez um também nesse mesmo esquema de vagabundo safado aí foi o Matt Damon que fez lá o talentoso Ripley. Esse eu não assisti, não. Vocês não assistiram o talentoso Ripley, cara. Teve até o 2 depois, teve a volta do talentoso Ripley, não foi? O Overreacted lá, como é que é? O cara lá que fica dando. Tudo filme que ele faz, ele dá chilique. John Malkovich, pô. John Malkovich teve. O retorno do talentoso. Isso, com ele mesmo? Isso, teve o talentoso Ripley. Eu não tenho conhecimento se isso foi baseado numa história real, mas, porra, se tivesse sido uma história real, esse cara também seria foda, hein? Mas falando... Não, o que eu já ia lembrar do que teve um cara aqui no Brasil também que teve um caso que tirava um centavo de cada INSS ou FGTS também, e aí INSS, do nada... Então, ele tirava um centavo de cada conta, um real de cada conta, alguma coisa assim... Não. E aí eu sentava também. Sim, o banco, porque o banco geralmente não detecta essas microtransações assim. Ele demora mais. Não é que não detecta, ele demora muito tempo pra detectar. É porque muitas vezes um centavo. Às vezes a pessoa olha lá o extrato, nem nota, né, cara? Tal, nem nota. É, daí a pessoa vai, cara. O negócio não é roubar muito de pouco. O negócio é roubar pouco de muito. É, rapaz, foi um. Essa parada. Olha, o Zé já sabe do esquema todo. Isso foi um moleque que. Moleque não, né? O cara já tinha 24 anos na época. Ele já era conhecido como hacker, né? Que ele roubou dados. Ele roubou, na verdade, dados sigilosos e exigiu $500 mil pra resolver o problema. Não teve esse negócio de. Essa parada de roubar um centavo aí não foi. Não foi. Quem? Não foi brasileiro. Não, cara. Esse brasileiro que vocês estão falando de roubar um centavo aí não foi um caso brasileiro. O brasileiro que roubou, que invadiu o banco aí, ele roubou esses dados sigilosos e exigiu $500 mil de... Teve esse cara, né? A não ser que tenha outro. Cara, assim, é porque a gente tem que, né, que explorar, né, esse nosso país, assim, nossa terra, pátria armada, né, cara? Porque, cara, tem outro maluco. Vocês conhecem Omar Canhã? Quem? Não. Omar Canhã. Não, mano. Não, explica ele aí. Ele é um velho, tipo Alan Moore. Que ele apareceu no Jô Soares, cara, no começo dos anos 2000 ali. Piranha? Acho que foi por ali, 2000, 2001. O Jô Soares só piranha. Cara, ele falava que ele era o cara mais inteligente do mundo, manja. Ele era um velhão, cara. Peraí. Só pra concluir, eu tava lendo aqui sobre o Frank Abagnale. Sobre o Frank Abagnale aí. Pelo menos foi assim na dublagem. O cara, depois de 5 anos só preso, ele foi libertado. Trabalhou pro FBI. Começou a trabalhar com consultor de segurança do FBI, cara. Mas é, cara, quem que entende mais de segurança do que um cara que quebra a segurança? Esses hackers que eles prendem, tudo vai trabalhar pro governo, cara. Eu falo, brasileiro são os bosta mesmo, não tem cultura. Porque fica aí com esse discurso que o crime no Brasil compensa. Sabe, no Brasil, que o crime compensa. Esses buqueiros, esses pilantras, tudo lá de fora, se dão tudo bem, cara. Não, mas você não vê, por exemplo, o Google teve uma época, eu acho... Não lembro quando foi, eu acho que foi em 2008, 2007, que ele lançou um desafio que quem conseguisse encontrar um erro na plataforma dele, ele contratava. Tipo, os caras caiu matando pra procurar erro no Google, tentar invadir o sistema, que ele contratava. Teve até um caso de um cara, é que eu não lembro pro nome, porque essa notícia eu peguei muito por cima. O cara, ele conseguiu comprar o domínio do Google, porque durante um milésimo de segundo que o domínio do Google ia vencer, o cara fez um boot pra comprar. Parabéns. Aí e o domínio do Google passou pra ser pra ele. Aí ele pegou e falou, ó, eu vendo pra vocês, mas por 100 milhões. É isso que eu falo, cara. Esse cara aí conseguiu dar a volta no sistema. Esse cara eu respeito. Ele não, comentando. Ele ainda ganhou do caralho. Porra, não, assim. Mas assim, voltando ao Omar Canhã, ele falava que... Tipo, não, sério, imagina o Alan Moore gordo. Com umas correntes assim, meio Raul Seixas, sabe? Ele se vestiu igual o Raul, falando isso. Ele foi lá falando, né, pro Jô Soares, falou que ele era o cara mais inteligente do mundo, que ele falava 33 idiomas, acho, uns 40, 50 dialetos diferentes. E daí, como o Jô Soares mente que fala dois, né? Ele, não. Daí ele começou, cara, e conversou lá com o Jô Soares, pá, né? E ele perguntando essas perguntas mais filosóficas, respondendo, papo cabeça, né? Eu sei que foi grande, assim, o clamor na época, choveu de carta na época ainda, né? Pô, começo dos anos 2000. E daí tipo, chamaram ele de novo, entende? Na outra semana, foi lá o seu Omar Canhã de novo, no programa dele, né? E daí tá, né? Foi a mesma coisa, né? Foi lá, pagou de fodão, de sou pica das galáxias do mundo, sei toda a história documentada, dava uns migué, tipo, eu vi um vídeo lá, tipo, ele dava assim, o que ele decorou bem, sabe? E daí, tipo, passou umas duas, três semanas depois, tipo, da segunda volta dele, foi um cara da Polícia Federal que tava procurando esse Omar Canhã. Que ele era um picareta. E daí, o cara da Polícia Federal foi lá e levou uma foto do cara, que eu nem lembro como é que era o nome dele de verdade. E daí falou que ele era procurado lá, acho que por pensão atrasada, por... Pensão? Parece o Al Capone. Ele não pagava pensão, não pagava nada, sabe? Tipo, ele era procurado por uns 300 crimes de estelionato. Parece o Al Capone que rodou pela Receita Federal. Isso, coisa. E, tipo, cara, sem sacanagem, eu lembro que assim. Eu lembro de ver depois, né? Tipo, na época eu assistia os pais que eu tinha que ir pra escola que seria desse jeito. Eu lembro que, sem sacanagem, cara. Sabe, vocês já assistiram aquele filme do... Ah, vocês já assistiram Três Homens em Conflito, né? O Bom, Mau e Feio. Sim. Aquela cena que eles começam a falar os crimes que o Feio lá cometeu. Uhum. Cara, sem sacanagem, é mais extenso que aquilo, cara. Ele começou a cuspir processo que o cara tá respondendo e que a Polícia Federal não conseguia pegar ele. E eu sei que foi, cara. Até que... Eu não sei se voltaram a prender ele, cara. Não sei se conseguiram prender ele. Ele falava que tinha 99 anos. Nossa. Que ele era... Que ele... Sim, cara. Que ele era a reencarnação de alguma coisa lá que ele falava lá, da religião maluca dele lá. Ele falou que... pelo que eu vi, ele foi pro Gil Soares, mas o que eu tava vendo aqui, parece que ele deu entrevista em mais de um lugar. O Rony Von aqui que eu tô olhando aqui, ó. E era foda, não. Aí o cara da Polícia Federal lá falando com o Jô lá, o Jô falou, não, porque pela conversa, assim, você conversava 15 minutos com o cara, você via que ele era um charlatão, que ele não era, não, não era tudo isso. Cara, não era eu chamei, eu chamei ele a segunda vez só pra esfregar o saco na minha cara. Porra, mas o cara foi no Jô, maluco. Duas vezes seguida ainda. É, eu sei que é foda, cara. O Omar Canhã, assim, ele entrou na boa, cara. E deu o nome no Jô Soares, cara, que é um cara que se acha inteligente. Mas vai, puxa aí. Tá querendo outro, dizer, né? Que o Jô Soares não é inteligente? Eu não, caiu no papo do otário lá. Ó, não é que ele não é inteligente. É que não tem uma pessoa na vida que nunca caiu num golpe. Por mais inteligente que a pessoa é. Eu queria falar que não. Ganhar dinheiro de uma forma bem simples. Preste bastante atenção no que vamos te apresentar. Sabe o que são banners? O banner é a forma publicitária mais comum na internet, muito usada em propagandas para divulgação de sites que pagam por sua inclusão. Você sabe quanto pode custar um banner por dia? Veja os dados desse site famoso. Isso mesmo. Mais de 500 mil reais por dia. Esse é o nosso mercado. Agora, você vai saber o quanto você pode ganhar fazendo propagandas para a Telex Free ou dos parceiros que ela vier a fechar. Conheça o nosso serviço. Se tornando divulgador Telex Free, você anuncia todos os dias da semana, uma vez por dia ou cinco vezes por dia, dependendo da franquia contratada. Veja como é simples. Escolha uma opção de cadastro, AdCentral ou AdCentral Family. Você compra uma AdCentral por $299 por ano. Seu ganho anual pode chegar a mais de $2,335. Aqui, você compra uma AdCentral Family por $1,375 por ano e o seu ganho anual pode passar dos $11,000. São apenas três passos. É muito fácil. Ó, teve um ex-BBB, eu não vou citar nome, que foi campeão E o cara caiu em tanto golpe, mas caiu em tanto golpe, que o cara hoje já voltou pra vidinha dele na roça. Ah, tá, achei que você ia falar que ele assinou, caiu no golpe de assinar contrato com o Didi, depois virou marombeiro. Rapaz, ele ainda se deu bem. Não, ele e a Sabrina Sato, já, então agora eu posso dar nome. O Kleber Bambam e a Sabrina Sato, que eram tirados como os mais idiotas, estão ganhando dinheiro até hoje. Mas justamente em cima daqueles que os chamam de idiotas. Mas a Sabrina não ganha dinheiro com a inteligência ou com a burrice dela. Ela ganha dinheiro com a... Olha só, rapaz. Também, Olha só, rapaz. Mas merda, esse negócio lá... Na época que ela era do Pânico, é verdade, Emílio. E que ai, a japa burra e não sei o quê? Aí nessa brincadeira, onde é que ela tá hoje? Quem é o burro aí, na verdade, né? Ela se fazia de trouxa, né? Não pode existir gente tão burra assim. É lógico, mas tem burros que acreditavam que ela era. É isso que eu tô falando, entendeu? Ah, não, sim, com certeza. Se você for ver, que, tipo, qual edição que tá o Big Brother aí? Sei lá. JD deve saber. Tem um perfil de mulherzinha da porra, esse cara. Que edição que tá o coisa. De todos eles, cara, esses dois aí são os únicos que estão aí, cara. Que estão ainda até hoje, cara. O resto tá no foda-se. Assim, a gente falou, né, da galera que... Então, a gente citou aí uns grandes golpistas do mundo. A gente falou de alguns bastante famosos, né? A gente também deixou... Vamos fazer um apanhado aqui rápido pra gente mudar o rumo dessa conversa, pra transformar essa coisa mais pra nossa realidade. Teve aquele Victor Lustig, que foi o cara que vendeu a Torre Eiffel umas duas vezes. Os caras compravam, o cara se deu bem. Teve o cara que... Esse Victor Lustig, se não me engano, era o cara que vendia máquina de imprimir dinheiro falsa, não era? Isso. Esse cara é bom. Esse cara tem que dar um mérito pra ele. Na verdade, ele trabalhava com sucata, cara. Aí o cara simplesmente vendeu a Torre Eiffel assim. Vendeu a Torre Eiffel duas vezes e os caras caíram assim na parada. Tem isso. Esse cara que vendeu a Torre Eiffel era bom mesmo, cara. Esse cara tem um mérito, cara. E dizem que o negócio dele ter vendido a Torre Eiffel foi tão bem feito que ele cobrou propina pra poder vender a Torre Eiffel. Tipo, você sabe? O cara pagou a Torre Eiffel e pagou pra poder comprar a Torre Eiffel, tá ligado? Teve aquele George Parker que vendeu a... O George Parker aí, o cara que vendeu o Madison Square Garden, a Estátua da Liberdade. Esse era outro também que era sinistro nos golpes, cara. Teve o Ronald Biggs, né, cara, que é até hoje participou daquele assalto ao trem pagador. A gente tem uns caras grandes, tem uns caras que tocaram... Tem um cara que manja. Tem um cara que vale a missão honrosa. Os caras que tocaram foda-se mesmo e... Eu não sei porque que vale a missão honrosa. É aquele tal de William Horace. Mano, eu tava lendo a biografia desse cara. Esse cara era sensacional, velho. Tá falando ele do Coração Valente mesmo? Não. Não. Se eu não me engano, um francês. Mano, o cara era tão foda que ele aplicou golpe em uma pá de gente, mas, tipo, sem faturar um real. Ele ia lá, tipo, aloprava todo mundo só pra fazer a galera de trouxa, tá ligado? Ele já... Foda sacanagem. Não, o cara era muito foda. Tipo, ele pegava, se fingia de gente famosa, de rica, pra sair com a pessoa rica e no meio, tipo, ele implantar alguma coisa na bolsa dessa pessoa e depois sai gritando, pega ladrão, e a pessoa ir presa, tá ligado? E ele fazia, tipo, porra, só por... Você é um sociopata. Pô. Só por sacanagem. Sociopata. Esse é maluco, cara. O cara era assim... Esse é insano. Mas a biografia dele vendeu por causa que teve um bagulho que ele fez, que esse foi o melhor, que ele entrou num navio da marinha inglesa, a marinha britânica, inglesa, foda-se. Britânica, né, é inglesa. Não, britânica é do Reino Unido inteiro, né? Não, da Grã-Bretanha inteira. Então, Reino Unido, seu animal. Ele entrou num navio com militar e nesse navio ele se apresentou, ele e os amigos dele, porque ele era retardado e carregava todo mundo, e eles se apresentaram como... Retardado não, retardado era quem... Era quem caía, né? Aí ele se apresentou como imperador do Zimbábue, tá ligado? Chegando falando lá. E o pessoal tipo acreditou... Falando qualquer merda. E o pessoal falou, porra, mano, esse cara é do Zimbábue mesmo. Ele tá falando zimbabuês, sei lá que porra, qualquer língua. Cara, é isso que eu falo. Agora que o Ricardo deu gancho aí, eu vou entrar justamente na questão que eu queria. A gente pontuou uns caras aí que foram grandes, né? Se é que a gente pode dizer assim. Mas o que eu quero falar mesmo, cara, são os muquiranas que tentaram dar uma de malandro e se deram mal, foram pegos, cara. O Zé falou sobre esse Marcanhã aí, que na verdade... Omar. O Marcanhã. Qual era o nome desse cara, Zé? Era não sei o que, Silva, não sei o que, Souza? Como é que é? Esquivar, não sei o nome dele, Alexandre. O cara era um pilantra, velho. Um coroa de 62 anos fazendo merda. Agora que o Ricardo falou desse cara, que ele falava zimbabuês aí, zimbabuano aí. Cara, você lembra do maluco fazendo o libras de coisa de sinais na Copa do Mundo? Foi na Copa ou na Olimpíada? Você lembra desse cara, velho? Esse eu lembro, hein? O cara não tava fazendo nada com nada, cara. Ai, cara. Você percebe como que é. A gente fala negócio de governo assim, pensa que é uma puta organização, mas o negócio é tão bem organizado que um cara entra do nada, começa a fazer uma parte de sinal pro mundo inteiro ver e ninguém se liga, tá ligado? Tipo, todo mundo tá com foda-se, deixa um retardado qualquer brincando de Joaquim Pô. No planeta ver. E parece que. Eu não sei, cara. Eu não sei se eu que tô inventei isso pra transformar a notícia mais interessante, mas eu acho que, além de estar armado, uma parada dessa dele, do cara ser procurado, ser um vagabundo, sei lá, ser um cara metido com um monte de sujeiradas, ele fingiu que passou mal, que teve uma síncope. Cara, o negócio do Marcanhã aqui, eu achei aqui. Ele era um coroa chamado Alexandre Selva. Tinha 62 anos e era golpista. Ainda dizia que podia curar as pessoas com o poder da mente. Agora... E eles descobriram a safadeza dele porque o Omar Khayyam é um poeta, matemático e astrônomo persa do século... Existe um Omar Khayyam. Do século 11 e 12. Então eles usavam o nome desse cara pra dar golpe. E usavam o nome e a aparência do cara, né? Por isso que ele se fudeu. Então, cara, eu gosto disso, cara. Eu gosto desses caras que... se dão mal, traduz que pra Libras, sei lá, como é que é? É tradutor mesmo? É tradutor, porque Libras é idioma, tecnicamente, então é tradutor mesmo. O cara tava lá fazendo a porra do ensinar nada a ver, tava com Obama, não é? Quando foi um bagulho dele? Porra, agora eu não vou lembrar, peraí. Ai, caralho, tá coçando. É que eu tô no meio de uma partida aqui, peraí, já vi. Tava no funeral do Nelson Mandela, cara. Porra, foi isso mesmo. No funeral do Nelson Mandela, ele tava lá, insano. Cara, é o que eu falo. Eu acho que o maluco, que em algum momento, ele fala assim, porra, eu vou armar pra me dar bem nessa porra dessa festa aqui, né? Ele tá lá seguro. Só que aí, de repente, os caras falam assim, não, a gente vai arrumar um esquema aí pra você arrumar um dinheiro pra você não ficar ferrado, cara. Não, tá, beleza, tá comigo. Mas o que vocês arrumaram pra mim? Ah, cara, traduzi sinais lá no funeral do Nelson Mandela. Aí é a hora do cara, que o cara fica desesperado e fala assim, fudeu, meu irmão, e agora? O que que eu faço? Ah, eu tenho que encarar, né? Velho, se você procurar o vídeo desse cara, é hilário, velho. É hilário. O Obama, acho que era o Obama falando, e ele movendo as mãos, cara, sem sentido nenhum. Às vezes ele não fazia, às vezes eu não entendia inglês, né, cara? Daí fudeu. Ah, tá. Tá bom. O problema foi só esse, só. Não, o problema não foi só esse. Cara, aí, buscando, indo mais um pouquinho mais longe aí, eu lembrei da Rosinelli Mello, velho. Do sinalizador do Maracanã. Ô, rapaz! Será que ela que mandou? É, ela jogou... Coisa lá na fogueteira? É, a fogueteira do Maracanã. Ela jogou o sinalizador e o Rojas, né? Que era o goleiro, né? Do Chile na época. Era. Se cortou. Ficou lá se enrolando no chão como se o sinalizador tivesse acertado ele. Com o tempo ele foi descoberto e banido do futebol e tudo, né? Depois parece que recebeu. Porque não pegou nele, né? Não pegou, cara. Ele se cortou com... Não, ele se cortou com uma lâmina, com um pedaço de alguma coisa. E ficou lá se atirando no chão, porque até então... Então o Chile se classificava. E um bagulho assim. Aí a mulher, ele se deu mal. Nesse caso foi o contrário, né? Ele se deu mal porque foi banido do futebol durante o tempo. E a Rosinelli Mello, entre aspas, se deu bem. Porque ela saiu na Playboy, hein, cara? Pô, saiu na Playboy, cara. Apesar de ser uma baranga, né? Opa, repete o nome aí. Não compensa, cara. Não, sério, não compensa. Rosinelli Mello. Rosinelli Mello com dois L. É sério, cara, não compensa. Não compensa. Ela ficou conhecida mundialmente como a fogueteira do Maracanã, cara. Ah, abertura do Maracanã, lembrei. É demais, quando você... Cara, eu adoro isso, cara. No Brasil, eu adoro o Brasil. Não, não é só no Brasil, cara. Pode ver que esse cara aí da África do Sul aí, do enterro do Mandela, não era brasileiro. Mas o brasileiro é melhor. Essa da Rosinei... Essa da Rosineiro foi sensacional, cara. Trazendo pra nossa realidade, cara. Quem conhece o subúrbio do Rio de Janeiro, os bairros pobres do Rio de Janeiro? Eu era moleque, tinha lá uns 14 anos, sei lá. Menos. Faz tempo, hein? Faz tempo. Tava aplicando golpe. Cara, menos que Tinha uma praça conhecida. Tinha uma praça conhecida lá no Rio de Janeiro, assim, na área de no bairro do Bom Sucesso, que era a Praça das Nações. Eu acho que é isso, posso estar enganado, não lembro mais. Tinha uma praça lá em Bom Sucesso que ficava em frente ao curso que eu fazia informática na época lá e tudo. Que era o Windows era 3.1 ainda, pra vocês terem uma ideia. Aí. Nossa senhora, preto e branco. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Nessa praça ficava um mendigo que ficava sentado lá no sinal com a perna enfaixada. Não é podre a perna do cara, velho. Era Praça das Nações mesmo, tô vendo aqui no Google Maps. Praça das Nações em Bom Sucesso. E num sinal farol que ficava perto da passagem sobre a linha férrea, tinha esse cara que ficava, esse mendigo, morador de rua, que ficava lá sentado com aquela perna enfaixada, podre, todo estragado, pedindo dinheiro. As pessoas sentiam, ao mesmo tempo que sentiam um nojo, sentiu pena da perna dele e tal, e sempre dava um trocado e ajudava aquela porra daquele velho. Até que um dia ele foi, né? O pobre é uma desgraça, não pode ver ninguém se dando bem. O povo começou a falar que ele era golpe, que ele era malandro, que já tinha visto ele juntando as coisas e saindo andando normalmente, indo embora, né? No final do expediente, depois que ele tinha arrecadado uma boa grana. Até que um dia eu tô saindo no curso à noite, acabava pra lá pra mais de 8 horas da noite, tô saindo do curso pra ir pra casa, pra pegar o ônibus pra ir pra casa, e a PM tá enquadrando esse cara, né? Enquadraram e tal, deram aquele tratamento especial que a PM dá, né? Deram umas burdoadas nele. Pô, PM do Rio, principalmente. Deram umas burdoadas nele, ele levantou, andou, não sei o que, e os caras mandaram ele tirar, porque isso aqui ele ia ser preso, né? E o cara começou a desenfaixar aquela perna. Cara, o cara desenfaixou a perna, ele botava, era um monte de carne podre, de resto de carne de que ele pegava no açougue, em cima da perna, enfaixava aquela porra e ia pedir dinheiro dizendo que tava com a perna podre, cara. Que filha da puta, cara, né, cara? Isso deu bem, viu? Durante um tempo, é claro, né? Bem bolado, bem bolado. Durante um tempo... Bem bolado, velho. Durante um tempo ele se deu bem, viu? É isso que eu falo. Cabe, eu só queria mexer em um vespeiro. Citar só mais um nome. Que esse aí... Não, ô, Zé, pra você ir. Esse cara dá muita treta até hoje, cara. É brasileiro, inclusive. O grandíssimo... Rapaz. Ih! Rapaz. Ele tá morto. Mas é que nem Jesus, né, cara? O fã-clube é um chato do caralho. Eu não vejo ele como golpista, não, cara. Eu prefiro acreditar que ele era doentinho. Porque parece que... Não, parece, mas aí... Parece que uns exames feitos na cabeça dele, cara, comprovaram que ele era esquizofrênico. Não, mas uma coisa, por exemplo, é o cara ser esquizofrênico. É que tem uma parte da vida dele que não é muito divulgada. Que era qual? Que era quando ele materializava espíritos. Ah, sim. Você nossa, aquelas fotos horríveis. Exatamente. Que aquilo ali, cara, não é coisa de quem é esquizofrênico. É coisa de golpista mesmo. Você botar uma pessoa com um véu branco tirando gás da boca de outra pessoa e dizer que aquilo ali é um espírito retirando as doenças da outra. Aquilo ali era tanto golpismo que ele foi obrigado a parar aquilo, né? Você sabe, teve determinação judicial pra ele parar de fazer aquelas miracutaia dele. É, cara. E foi daí que ele partiu pra psicografia. Todo mundo chora quando ele escreve. Não, teve... Teve uns dois repórteres brasileiros, dois repórteres que foram lá fingir que eram casados, que tinham tido um filho. Ele psicografou a vida da criança toda, não sei o que, blá, blá, blá, blá. E no final eles provaram, mostraram pra ele que eles não eram casados nem tinham filhos. Aí ele ainda assim insistiu que era uma criança que a mãe deveria ter, que essa criança queria nascer, que ela... Ainda assim, ele... E tem um negócio do sobrinho dele, né, cara, que parece que foi preparado pra ser o sucessor dele, e fala, e revela... sucessor dele é uma sacanagem. É, e revela toda a falcatrua dele, mesmo assim gente não acredita, porque ele era um velhinho bonzinho, que não ficava com dinheiro de ninguém, só ajudava os outros. Ah, esse negócio do sobrinho dele ficou uma treta desgraçada, né? Que aí ele acusou o sobrinho disso e aquilo depois, e já começou uma putaria do caralho, já chamaram o sobrinho de bebum do cacete a quatro, tentaram agredir um moleque. Claro que o moleque era drogado. Deu uma treta. Teve aquele jornalista também, é que eu não lembro o nome do jornalista, cara. Falava que ele com travesti. Não, nada, continua. O Zé só fala merda, cara. Fala merda, normal, né? É igual a porta. É, e o jornalista pediu pra ele psicografar a carta, uma mensagem da mãe de um rapaz do Brasil, da Federação do, não sei o que lá, Espírita, e os caras eram quatro. E ele foi e psicografou uma carta puta bonita, uma letra linda, negócio e tal. Só que depois contaram pra ele que a velha tava viva. E ele psicografou a mensagem da velha morta, sendo que a velha tava viva. Não, mas aí o cara pode se livrar disso, porque ele diz que foi um espírito se passando pela pessoa. Ele ainda se dá bem, cara. E tem otário que engole. E vai ter otário que vai engolir. Eu não lembro qual foi a desculpa que ele deu, mas tenho certeza que a desculpa que ele deu, teve gente trouxa que engoliu, tanto que engole até hoje, cara. E na boa, pra mim, é o maior golpista do Brasil, cara. Não tem golpista igual esse cara. Conseguiu viver sem trabalhar, né, cara? Eu acho que a GAN... Isso é um sonho. Que isso? Viver sem trabalhar, cara, vou falar pra você, cara. Isso é o que há na vida, cara. É minha meta. Minha meta na vida é processar alguma empresa e pra mim não precisar trabalhar mais na vida, só viver de indenização. Ou fazer isso aí, cara. Qualquer um desses dois. Certamente algum dia você já pensou em ter um negócio próprio para trabalhar quando e onde quisesse, não é? Mas logo desistiu achando que seria impossível, demorado ou pouco rentável. A boa notícia é que agora, com o crescimento da internet e as infinitas possibilidades do mundo cibernético, você também pode mudar de vida e alcançar o sucesso desejado. Apresentamos o... Um projeto de negócios online que tem como objetivo garantir o sucesso e o futuro de todos os seus afiliados, parceiros, colaboradores e fornecedores. Cala a boca, Arnaldo! Vai editar os podcasts! É o único projeto do Brasil que possui seguro capital para seus afiliados. Com um investimento a partir de R$ 130,00 por cota, em ciclos de 10 dias úteis, você já alcança lucros consideráveis de retorno do seu investimento. Conheça e cadastre-se agora mesmo. Acesse... Mas que merda, hein? .com.br. Cara, eu acho assim, coisa que eu gosto, assim, continuando na nossa realidade, porque assim, eu acho que o Rio de Janeiro, ele deve ser, né, a maior aglomeração de 171 por metro quadrado é aqui no Rio, cara. Então, pô, você consegue, acompanhando aqui, principalmente aquele jornal maravilhoso do Rio de Janeiro, Meia Hora, você consegue achar casos incríveis como Polícia Civil prende Dom Juan 71, sabe? Um cara que... os caras têm 20 acusações, anotações criminais, dando golpe em velha, sabe? Bancando de bonitão pra tirar dinheiro de velha, que velha carente, que acaba caindo nesses caras, no conto desses caras. Isso é feio. Pô. Não, mas convenhamos que a população brasileira é muito idiota, cara, quando se trata de golpe. É muito burra. Ou o carioca que é muito bom. Não, cara. Aquele golpe que tava tendo no Rio. Eu fiquei sabendo disso. Aconteceu no Rio e eu fiquei sabendo. O cara pegava bilhete da loteria e falava: ah, foi sorteado, só que eu não vou poder resgatar. Sim. Me dá 200 porra, cara, velho. Isso é uma sacanagem. Isso acontece até hoje em banco, em fila de banco. O cara chega e fala assim: maluco, eu tô com um cheque aqui de R$500, eu preciso sacar, mas a fila desse banco tá muito grande. Você quer trocar esse cheque pra mim? Aí o cara: pô, mas eu não tenho 500, eu tenho aqui R$320. Não, cara, eu tô com muita pressa que eu tenho que visitar minha mulher no hospital. Fica com esse cheque de 500 e me dá esses 320 que você tem aí. O cara dá, porra, todo felizão, achando que vai lucrar R$100 e poucos. O maluco mete o pé, quando ele chega lá, o cheque tá sem fundo. Pô, mas é verdade, hein, cara. Isso aí acontece, mas... isso aí isso aí acontece da, aqui em Campo Grande, aqui a capital ali, acontece, já vi uns caras. Não, esse golpe outra esse coisa tá chegando que... aí agora, né? Ele tá chegando, é, que demora um pouco pra chegar as coisas aqui. A eletricidade chegou esses dias, né? Eu me lembrei de um golpista agora, que ele foi o melhor golpista. Não, esses vocês não tem como discordar da minha pessoa, é o melhor golpista da história do planeta. Ele só rodou no Facebook, não chegou a ser preso nem nada. Mas o que ele tava fazendo? Ele estava oferecendo R$3.000 para as mulheres transarem com ele, e ele depositava esses R$3.000 num envelope no caixa eletrônico. Ou seja, ia lá, pegava o envelope, depositava, pegava o vante, tirava foto, e as meninas iam lá e transavam com ele. E depois as meninas, na hora de sacar, percebiam que o cara tinha depositado o envelope vazio. Ô, meu caralho mesmo. Caralho, esse é burro. Foi genial. Cara, é o que eu falo. Mas aí, e com vocês? Vocês já tentaram, já sofreram? Sim. Que tipo de golpe, vocês sofreram ou tentaram? Você acha que alguém aqui vai falar que tentou aplicar um golpe? É isso mesmo que você acha que é? Não. Recebeu um golpe. Recebeu um golpe. Tentou. Eu não vou falar. Eu não vou falar, já, cara, que eu roubei 30 pau do... Que isso? Tá? Eu não vou falar que o bicho é culpado. E o cara aqui, o meu Facebook. Você deu um golpe, você roubou 30 pau só, cara? Mas era em Trumps, não era em Temers. Não era em golpes. Mais... Não era em golpes. Era em muros. Não, mas então, vocês já sofreram alguma coisa assim, cara? Ou tentaram sofrer? Eu já sofri. Com o quê? Só que daqui a eu tinha 16 anos na época, e o cara me liga dizendo que tava com a minha filha. Ah, não. Esse é clássico. Aí não tem o que fazer. Inclusive, vocês viram há pouco tempo uma mulher que gravou um vídeo fazendo unha, ela manicure, e o cara falando e ela gritando, dando xilique, não sei o quê, enganando. Vivi. É, ela enganando o cara e botando a cara dela na internet. Quer dizer, ela se deu bem porque ela trollou o cara, mas foi burra porque ela meteu a cara dela na internet. É, e depois ela ainda falando, não, eu tenho uma filha de 3 anos que tá na creche ou com alguma coisa assim. Eu não lembro onde é que tava a filha. Uma mulher filmou. É só ligar o outro ali, pô. Se jogasse o vídeo na internet com um emoji, com alguma coisa pra esconder a cara dela, eu ia falar assim, bacana, mulher, você foi foda, você tirou 10. Mas ela meteu a cara dela na internet pra deixar de ser burra, velho. Cara, na internet. Pô, mas assim, eu lembro até hoje, cara. O primeiro celular que eu comprei, assim, que eu paguei, Foi um Motorola V3, cara. Pra você ter uma ideia de quanto tempo faz isso. Na época que era um V3 fodão, sabe? Que era o celular mais pica da galáxia. Então, eu me lembro até hoje, cara. Eu me lembro a alegria que foi, cara, o dia que eu recebi uma mensagem, assim, falando que era do programa do Gugu. Caminhão Faustão. E eu tinha ganhado... Não, era do Gugu. Eu tinha ganhado um carro 0 quilômetro, cara. Rapaz, cara. Ah, minha que foto tinha que entrar em... do Fantasia. Que tinha que entrar em contato lá pelo número. Cara, eu tava na escola. Cara, eu nunca fiquei tão feliz na minha vida. Quando eu cheguei em casa, eu falei, ó, mãe, já era burro, já era novo, já. Mas, oh, porra, até... Minha avó também, ligaram aqui em casa. A minha avó tá lá no céu esperando o carro até hoje. Opa, mas olha só, vocês ou os... Mas admita. Vocês ou os parentes de vocês, além de serem contemplados, fizeram um famoso depósito pra liberar a grana? O meu padrinho fez. Não que eu conheço. O meu padrinho quase fez. Meu avô... E o meu padrinho só não fez porque ele ligou em casa antes pra perguntar qual que era a minha conta que ele tinha esquecido. O meu avô... Aí que a minha mãe falou assim, não, mas... Caralho. O Thiago tá aqui, tá dormindo já e não sei o quê. Ou eu tava na faculdade, alguma coisa assim. Aí ele, e tal, aí que ele se livrou, mas o meu padrinho quase caiu. Caralho. Ele caiu por falta de informação. Meu avô caiu nessa, cara. Só que o meu padrinho, no caso, ele ia depositar na minha conta, né? Então eu ia acabar com o dinheiro mesmo. De qualquer jeito ele ia sofrer o golpe. Então. De qualquer jeito. Meu avô caiu nessa, cara, mas a sorte entre aspas, né? Porque ele perdeu o dinheiro de qualquer jeito. É que ele depositou uma merreca, cara. Porque na época foi menos de R$500, assim. Aí quer dizer, ele perdeu. Caralho. Ele perdeu um pequeno. Porque se os caras falam pra ele depositar, e se ele tivesse, acho que, sei lá, 5 mil na mão, ele tinha depositado, tinha feito essa burrice. Mas depende, porque na época do Lula, R$500 era dinheiro, na época do papai Lula. Meu querido, hoje por isso que tá desvalorizado com o Temer. É por isso que é bom ser pobre. Eu nunca tem dinheiro na mão, né? Já, até nos golpes você já cai bem. Então. Você nunca tem dinheiro pra essas coisas. Agora, um golpe que eu sofri... Colibri. Não, foi ligar na... Ah, encerra. Cara, mano, você fica, sabe aquele esse programa que você fica, tem, como é que era, cara? Responda, tipo, tal pergunta aqui e ganha tanto, sabe? Cara, e ganhava uma passagem. De daí eu queria ir, daí tava, quem respondesse certo valia ganhava coisa pra ir nos estúdios lá que estavam gravando Harry Potter lá e fazer com o caralho, porra. Você gastou o telefone. E assim, querendo ou não, é um tipo de golpe essas porra, né, cara? Esses, hoje em dia chega, cara, na Bandeirantes, né, cara? Na Bandeirantes. Tem aqui, ó, acha a diferença aqui nessas três imagens, cara, aqui. Isso. Liga aí, a única diferença é que você paga R$300 o minuto da ligação. Isso é um golpe, cara. É um golpe safado, cara. Que é liberado. Eu não consigo entender. Eu te juro que eu liguei, aí era por pontuação. É, eles fazem a pergunta, né, durante a ligação. Quem atingir a maior pontuação recebe, é atendido, tecnicamente. Aí, eu lembro isso como se fosse hoje, cara. Eu tô na ligação, o cara me fazendo perguntas pra eu responder. Aí ele me pergunta, qual é o melhor jogador segundo os brasileiros? Aí coloca, digite 1 para Pelé, 2 para Maradona, 3 para Zico. Eu falei, porra, é Pelé. Um Pelé. É o Zico. Eu digitei 1. Aí, lamento, a resposta está incorreta. Cara, me bateu um sentimento de revolta no coração. Mas eu continuei. Até que a segunda pergunta veio. Qual é o maior estádio do Brasil? 1, Maracanã. 2, Santiago Bernabéu. 3, La Bombonera. Eu falei, porra, só um fica no Brasil. Maracanã. Coloquei 1. Aí, desculpe, a sua resposta está incorreta, cara. Mas me deu ódio. Me deu um ódio, cara. Eu não. Eu sei que eu gastei uns R$60 de ligação, cara, aquele dia. A minha vez foi R$29,90, cara. Mas na época que, tipo, R$60 era tipo quase um terço do salário mínimo. Cara, eu sei que aquele dia ali foi frustrante. Hoje em dia eu vejo que foi um golpe, cara. Eu sei que foi frustrante, cara. Que ódio, cara. Eu tenho um ódio. Até hoje por causa disso, cara. Opa, já tá falhando aí a ligação. Pô, o cara mora no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, você deu um golpe e você sofreu um golpe na vida. Não tem esse meio termo, entende? No Rio de Janeiro. É obrigatório. No Rio de Janeiro, você tem que dar golpe um atrás do outro. Cara, esse que eu falo, essa porra desse. Vocês estavam falando desse Quiz TV aí da banda. Cara, todo mundo sabe que esse troço é um baita de um golpe e ninguém faz... Eu não sabia. Não, mas eu falo, ninguém faz nada, cara. Ninguém faz nada. Todo mundo... Ah, não, sim, é legalizado. É um golpe legalizado. Cara. Ninguém faz nada, sabe? Mas vamos ser honestos. Pode até não ser um golpe, porque assim, tipo... Mas o quanto que esses caras faturam? Tipo, cara, um minuto da ligação deve ser uns R$5, cara. Sem sacanagem, deve ser uns R$5. E R$6 no minuto da ligação. Cara, o que eles recebem de meia hora de ligação, a quantidade de otário que faz isso, paga aquele prêmio tranquilo e sobra uma grana foda, cara. Porque dá pra você pagar pra um capial ali, ele deixa lá meia hora rolando o programa, daí no final lá ele pega algum otário lá, ganhou R$5.000, faturou 20. Porque assim, essa porra dá dinheiro, senão não paga. Passamos então, mas ninguém caiu mais em nenhum golpe, tirando o Zé, que caiu em todos, desde o Mr. Colibri, cara, até o caminhão do Faustão. O Zé caiu em tudo, cara. Comprei a torre. Eu vou humilhar minha família. Eu quase o número de golpes que meu pai já caiu, cara. Teve uma época que ele tava praticamente dando bolsa à família pra mina que falava que era a filha dele, tipo, e nem sabia quem era essa mina, velho. Nunca tinha visto essa mina na vida. A mina ligou um dia pra aqui pra casa e falou: desculpa, eu sou uma filha tua. Aí eu falei assim: como uma filha minha? Uma filha tua que você fez no Ceará, porque ele veio do Ceará. E o velho acreditou automaticamente que a mina era a filha dele, velho. E todo mês ele fazia depósito pra mina. Mas, e tipo, esse é um golpe bom, mas isso é uma jogada de forte, né? Porque falar assim é do Ceará, cara, vai saber. Não, mas tu pode muito bem, tipo, uma pessoa meio próxima saber disso e fazer, cara, sem problema algum. Cara, mas... Só foi parar isso. Mas é que nem aquela história da mensagem. Não pode falar. Então, é que nem a mensagem lá do Faustão, sabe? Tipo, você manda esse número, você manda essa porra dessa mensagem, R$200, R$300 cada um, funciona, cara. Ele é um golpe sustentável. Cara, Ricardo, a questão do teu pai aí, cara, eu acho que é o seguinte: esse velho deve ter muito peso na consciência, né, velho? Esse coroa deve estar devendo pra caralho. Porque, porra, não, sério, cara. Deve ter passado a rola. Não, é o que eu falo, o cara que cai nesses golpes, ou ele é muito ambicioso, ambicioso não, né? Ele é ganancioso, ele quer se dar bem, sem precisar trabalhar nem nada. O cara devia ser muito desses caras que quer enriquecer sem ter que trabalhar, sem, né? Ou sem se associar às verdadeiras máfias brasileiras, tipo mídia brasileira, tipo partidos políticos brasileiros. Ou seja, você fazer o caminho certo da trambicagem, ou você ser muito ganancioso a esse ponto, né? Ou você achar que é um malandro e tal, ou você ser muito ingênuo, cara. Ou ter muita culpa no cartório, sabe? Assim, sei lá. Não, eu enganei muita gente, eu fui muito trambiqueiro na minha vida, então eu tenho que devolver, eu tenho que pagar o que eu enganei, o que eu roubei da sociedade. Sei lá, cara. Eu acho que são essas três hipóteses aí. Aproveitando pra falar de brasileiro, muquirano assim, teve aquela questão toda da Bel Peste, né, cara? Que o Izzy Nobre... Bel Peste? Aí tem que chamar o Izzy Nobre. O Sir Izzy Nobre. O merdão do Canadá. Ajudou a desmascarar a menina aí. Foi um bagulho vergonhoso também, cara. Tá, a menina... Mas aí que tá, cara. A menina é uma bosta, mas o Izzy Nobre, como ele é mais bosta, eu prefiro ficar do lado da menina. Não, você levou pro pessoal, cara. Não, cara, o Izzy Nobre, cara. Se tem um cara que eu acho um merda nessa internet de Deus... Tá bom, Zé. É o Izzy Nobre, cara. Tá bom. Que cara bom. Com certeza. Um das maiores fraudes, cara, da cultura pop. Eu queria puxar o Mini Vanille. Ah, o Mini Vanille. O Mini Vanille foi foda. Mini Vanille, a maior. Os caras dançavam, cantavam, faziam tudo aquilo, ganharam o Grammy. Foi Grammy que eles ganharam? E era. Foi Grammy. Grammy de melhor artista estreante. E era playback, né, cara? Playback. Sem contar que eles não copiaram a música, né? Do Queen, né? Era o Mini Vanille? Não, não era o Mini Vanille, não, né? Olha esse gordo filho de uma prostituta da Augusta! Filho da puta! Perma Vanille, pelo amor de Deus, cara! Pelo amor de Deus! Otário lixo, filho da puta! Burro pra caralho! Aquela música Ice Ice, não é deles? Vanilla Ice. Aqui é Lone Wolf. Lone Wolf foi dois pastéis de frango e um caldo de cana. Fecha a conta e passa a régua. Tá muito bom. Cadê meu querido? Ah, meu querido, acabou, vai, você depois fez, dessa... Você, cara, tu fez aquela piada merda do açaí e ninguém falou nada. Tá, falaram, mas não, ninguém aqui... Você acha que eu esqueci disso, né? Acabou. Não. Encerra, pelo amor de Deus, encerra. Todo mundo querendo bater punheta, vai. E o Zé abrange as três hipóteses. Ele é ganancioso, ele se sente culpado por ter aplicado golpe nos outros, e ele é ingênuo, porque caiu no golpe do presente de namorar na semana do dia do namorado. Com essa eu encerro, Thiago. Não foi. Não. Duas coxinhas. Caros ouvintes. Não, pera, filha da puta. Caros ouvintes, não foram de uma semana antes, foi duas, tá? Aí. Não vamos distorcer os fatos. Dois pastel de frango catupiry, um caldo de cana. Vou fechar, tô indo embora. Obrigado de nada, até a próxima. Thiago saindo da ligação, sério. Vinho aqui do baile, olha pras mini se assanha. Abre a carteira e me chama. Abre a carteira e me chama. Chama MC Docinho pra gastar a sua grana. Chama MC Docinho pra gastar a sua grana. Abre a carteira e me chama. Abre a carteira e me chama. Me banca aqui no baile, ainda fala que me ama. Me banca aqui no baile, ainda fala que me ama. Abre a carteira e me chama. Abre a carteira e me chama. Me banca aqui no baile, ainda fala. fala que me ama. Me banca aqui no baile, ainda fala que me ama. Abre a carteira e me chama. A gente vai botar. Até pro Ricardo parar de ficar mandando merda na porra do chat. Que esse barulho sai na porra da gravação, cara. Seu viado. Nossa, tem mesmo uma mensagem, não tava nem vendo. Eu tava. É um drogado da porra, né, cara? Não, mas assim. Porra, é um. Cara, como não mandar unicórnio, velho? Cara, desculpa, mas não dá pra resistir. Vamos, deixa eu concluir. Eu queria. Só um off-topic rapidão aqui. Essa desgraça desse Windows é uma merda. Ele criou um álbum, acabou de receber a notificação. Ele criou um álbum de fotos com todas as fotos que tinha da Bruna. Obrigado, Windows. Você me lembra. É, mas parabéns. É a mina que enganou ele no golpe da namorada. Na semana do dia dos namorados, ele caiu. Até o Windows me lembrando que eu sou um bosta. Eu não precisava do. Quem tá abrindo porta aí? Desculpa aí. Bota um óleo nessa porta, pela caridade, velho. Óleo de máquina. É a porta. 3,50. Mas não é os coisas lá, é a porta. É a porta, porra. A porta que é uma merda. Você bota na dobradiça dela lá, o pingo óleo lá, 3,50 essa merda aí. Né? Não bota mais na dobradiça não, que ela terminou com ele. Não fica lembrando. Então. Pé da puta. Eu tô rindo, mas eu tô chorando. Abre a carteira e me chama. Você já estudou o tema, Zé? Antes de ficar falando merda aí? Claro que não. Caralho, velho. Abre uma porra de uma aba aí na internet e procura essa merda que você acha. Pera aí. Opa, fecha, filha da puta. Fecha. Tá vendo pornô, ai, né, velho? Olha só que vagabundo. Opa, digitei golpista. Aqui só. As pesquisas só dá Temer. Tá, o que eu vou procurar, cara? Você vê cada ideia bosta, cara. Também, cara. Tô falando que você é meu amigo. Cara, golpista. O que eu vou colocar, cara? Cara, não é golpista, não. É golpe, malandragem, trambicagem. Esse esquema de pirâmide que o Brasil ainda cai. Ah, não. Porra. Caí nas quatro. Quê? Né? Então, peraí. Não, é muito burro. Não, brincadeira. Não, é muito burro. Não, brincadeira. Já entregou já. Brincadeira. Brincadeira. Não, mas isso aí eu tenho umas histórias aí. Ah, todo mundo tem, né? História dos animais que caíram nisso. Essa questão de querer enriquecer sem trabalhar. Ah, cara, é um sonho. Eu tenho esse sonho foda de ficar rico sem trabalhar. Começa quente o segundo tempo, é isso, Zé? Não aguento, não. Rapaz. Caralho. Olha só. Celular. Você joga Clash Royale? Não, Zé. Foda-se, cara, esse Royale, velho. Ah, vamos fazer um clã. Vamos fazer um clã. Eu mereço, Thiago. Clã? Tenho mais o que fazer. É. O cara transa. Clã dos amigos. O cara transa, cara. Não é você, não, viu? Clã dos amigos. Ai, meu Deus do céu. Não, então, eu quero reclamar o seguinte, peraí, do Naldo. Porque assim, ó, quando o Jovem Nerd começou. Quando o Jovem Nerd começou a ganhar dinheiro, ele foi lá e comprou fone de ouvido pra todo mundo lá. Pra todos os integrantes principais, olha. Eram duas pessoas. Então, mas a gente... E ganhar, começar a ganhar dinheiro. Nós não ganhamos dinheiro. É. Mas a gente tá nessa luta aí. É, então. É quando completar essa luta aí, é nós. Rapaz, quem tá esfregando o fone na parede aí? Rapaz, é o Naldo. Ah, você. Rapaz, que... Não, é o Ricardo, Rapaz, o que é isso? É o Naldo. O quê? Barulho de porta. A casa é uma assombrada, satanás. Quem tá mexendo no pacote de biscoito aí, cara? Pelo amor de Deus, que barulho é esse aí? Eu tô fechando a porta, é calma, você, desgraça. Zé, é você. Aqui é a Lone Wolf encerrando mais um podcast. Aqui é o Gore, seu garçom, essa noite. Cara, de novo, cara. Se o Naldo editasse tão rápido quanto a gente grava... Olha só, caralho, o bagulho que... O cara que era o mestre das capas, eu faço as melhores capas da podosfera, caralho, agora tá aí, ó. Agora tá... Pô, mandado. Agora tá botando... Se bem que não precisa de muito, né, cara? Porque até você pega essas mais profissionais do Jovem Nerd, geralmente é uma bosta mesmo. Vamos fazer um áudio aqui, ó, sem tá combinado, né? Sem combinar. Aqui, ó, vou colocar no mudo aqui, ó, que a patroa chegou, vou perguntar se eu posso participar não. Aqui do podcast. Ah, não, cara. Peraí que eu vou colocar no mudo aqui. Que vergonha. Vou colocar no mudo aqui. Que vergonha, velho. Posso gravar com meus amigos um pouquinho, amorzinho? Ah, deixa. Oh, opa, ô, Vitor, tá conversando aqui, ó. Voltei aqui do mudo. Falava com o Dunaldo. Tá liberado. E agora tá liberado. Falava do Naldo aí, agora fica passando essa vergonha aí, ó. Ao vivo aí, ao vivaço aí, ó. Vai dizer que... Deixa comigo. Vai dizer que vocês ouviram aí. Não, nada. Que isso. Então... A gente sabe que você tá nessa, botou o pau na mesa e falou, eu mesmo. E o Zé morreu. Aí, ó. É porque eu fui falar com o meu amorzinho, aí eu já senti saudade. É, foi chorar, se masturbar e chorar ao mesmo tempo. Opa! Opa! Olha, essa rapidinha aí foi rápida mesmo, hein? Ela me deixou... Ela me deixou... Não, isso foi semana passada. Que nojo, cara. E semana retrasada, e poxa, semana de antes. Olha a ligação que tá caindo, só uma pergunta, alguém me responda, pelo amor de Deus. Rapaz, o Ricardo, olha aí, tá vivo. Aí, tá vivo. Tá eu tô vivo. Meia hora aqui falando vocês me ignorando, seus filhos de uma puta. Cara, você chegou, Ronaldo. Ninguém tava te escutando não, cara. Cara, eu fico me perguntando qual é a dificuldade que esses caras têm de apertar o botão do mudo. Aí eles apertam pra sair da conversa. Aí eu tenho que chamar de novo. Aí eu não aguento não.